Salvador. De Cristo é sua vida, de Cristo é seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus lhe pode amar. Conta minha velha história que fala coração de Cristo e sua seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me ouvir a velha história que alegra o coração. Conta minha velha história que fala o coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a hora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus lhe quis salvar. Conta minha velha história que fala o coração de Cristo e sua